Alô, meu acessório! DP do paredão, mandado para minha atrevida. Paredão do tomate, paredinha de mel, tamo junto. E daí se ela me usa, quem vai entender? Sou eu que tô beijando a boca dela, misturando sofrimento com prazer. Ela não tem coração, foi o jeito safado.